Meu e vosso este fado destino que nos amarra por mais que seja negado. As cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à emissão número 19 de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Sim, na semana passada falhei, meus amigos, porque todos os ouvintes são meus amigos. Peço desculpa pela falha, sei que sentiram a falta deste nosso recanto, tal como eu senti, como é óbvio, mas nem sempre estamos disponíveis para todos os compromissos, não é verdade? Então, após duas semanas de silêncio, eis que regressamos hoje, dia 21 de maio de 2010, numa tarde de muito calor, para mais 40 minutos de Quadras da Música. Como será do conhecimento dos seguidores deste mundo musical, arranca hoje mais uma edição do Rock in Rio, em Lisboa. Na nossa capital, vão passar alguns dos melhores artistas portugueses e estrangeiros. Hoje, às 19 horas, Marisa abre as hostilidades no Palco Mundo, que é na prática o centro deste festival. Por isso, a bela melodia Gente da Minha Terra iniciou o programa, hoje totalmente dedicado a músicos que vão participar precisamente no Rock in Rio. Depois da fadista, o ritmo irá animar com Ivete Sangalo. Ouçamos então a cantora brasileira, aqui em dueto com a compatriota Rita Lee. Desculpe o Aue. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Escreve de fome, guerrilhas, botins, perdi a cabeça. Esqueça. Ai, ai, ai, ai. Oh, no. Desculpe o Aue. Eu não queria magoar você. Escreve de fome, guerrilhas, motins, perdi a cabeça. você vou roubar os anéis de Saturno. Você vou roubar os anéis de Saturno. Subirá ao palco às 20h30. Uma hora e meia depois, às 22h, chegará a vez de John Mayer, ele que foi vencedor de um Grammy com a música Your Body is a Wonderland. Your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. I swim in a deep sea of blankets. I dig on your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Body's a wonderland. Damn, baby, you frustrate me. I know you're mine, all mine, all mine. But you look so good, it hurts sometimes. Your body is a wonderland. Everybody's a wonderland. Everybody's a wonderland. I'm never speaking again. Now there's no reason. I've got the kind of love in my hands to last all seasons. And the seasons up, da da ba ba ba ba da da ba ba ba ba la la la ba ba ba ba ba ba da da ba ba ba ba la la la. A primeira noite no Palco Mundo vai fechar com uma das rainhas do espetáculo, Shakira. A colombiana, que já conquistou 2 Grammys, canta um tango chamado Objection. Marvel, that she's so irresistible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, I'm invisible. But you gotta know small things also count. You better put your feet. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras, na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com

for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed us where lives were torn apart. Goodbye, England's rose. From a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Também amanhã, mas à meia-noite e meia, vão atuar os Trovante. O grupo aceitou reunir-se de novo a convite da organização do festival para um concerto único, no qual serão recordados os temas que mais marcaram o percurso do agrupamento português. Um deles é 125 Azul. Foi sem mais nem menos que um dia solar a 125 Azul. Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum. Foi sem graça, nem pensando na desgraça que entrei pelo calor. Sem pendura, e a vida já me foi dura para insistir na companhia. O tempo não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada da autoestrada. A ponte ficou deserta, é mesmo se Lisboa não partiu para parte do céu. Vivo ao espaço que me fica pela frente e não me deixa voar. Sem paredes, sem ter portas, nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim. Vai levar de uma forma ou de outra a perder uma hora para voltar a parar. Só que à frente o balão do calor vai conquistando para o vazio. E com a ar na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia Será que existe em mim um passaporte para sonhar? E a fúria de viver é mesmo a fúria de acabar. Foi sem mais nem menos. E eu e esse homem a 125 azul. Foi sem mais nem menos que partiu sem destino nenhum. Foi com distância, sem ligar muita importância aqui que a vida quer. Foi com força acabar por se encontrar aquilo que ninguém quer. Mas Deus leva os que amam. Só Deus tem os que mais amam. Boa noite. No dia 27, ou seja, na quinta-feira, sobem ao palco os inevitáveis Chutos e Pontapés às 20h30. Também numa versão ao vivo, tal como a melodia do Estrovante, ouçamos Chuva Dissolvente. Entre a chuva dissolvente, o meu caminho de casa, dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Mestre túnel, confusão, entre suor despertivo, mergulho na multidão, de dia a dia sem destino. Muitos que crescem sem se ver. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que, hoje, exibiu somente canções de artistas ou grupos que vão atuar na edição deste ano do Rock in Rio, em Lisboa, que começa hoje. Para os que puderem marcar presença no festival, divirtam-se, mas com juízo. Para os que não forem até Lisboa, ficaram aqui com alguns excertos dos artistas que vão estar mais logo e não só no Rock in Rio. Até por isso trouxemos muitas versões ao vivo ou então em acústico. Ficamos por aqui, mas para a semana a mais. O festival só termina no dia 30 de maio. Os Muse atuam também no dia 27, o mesmo dia dos chutes, mas às 23h45. A banda britânica de rock alternativo fecha a emissão de hoje com Uprising. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.